a vida dor domina, arrasa e arruína, depois passa por cima, em busca de outro amor. Acho que estou pedindo uma coisa normal. Estou